5-0, Solos 25, na minha escuta, libera a direita, segue via Alfa, Juliette, portão 1 no pátio principal. Alfa, Juliette, portão 1 no pátio principal, 3527. Eu gostaria de fazer uma presença até o horário que o nosso DLA está válido. DLA válido até as 4h36, 10 minutos. Azul 9777. Graças. 717, teria um estimado para o feedback? Aliás, 4-2 no mesmo. Teve uma vez que me foi um minuto para tomar 9-5. 18-9-5, grato, bom feriado. Corre, boa noite, 4-2 no meio, estabilizou, avisou. 4-2 no meio, bom, autorizado, pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 0 para nós. Livre, pouso. Okay. 4296, Solas 30, na minha escuta, segue via Alfa, Kilo, Pátio 3, Condulato, Gestalizador. Kilo, Pátio 3, 7-7, Curitiba. Negativo, apenas a 351. Salvador, voo 1192. É o voo 1192, tem da E, autorização. 1192, informo, de acordo com o OTAN, que fique fechado até as 10 do Lu. Confirme intenções. Afirmativo, só que eu também fiz esse mesmo voo e estava aberto normalmente. Vou coordenar com o centro para esse trabalho, 1192. Escuta. Entrei em contato com o centro e o mesmo confirmou de que se aberto, pronto, cópia? Não. Tô no 192, autorizado no CIS, conforme rota, nível 370, decola da 10, primeira curva, esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jambo, Caju, Assana 5536, controle 1198. Autorizado nível 370, Recife, Fernanda 10, que da Força, ainda Puca, Jambo, Caju. Aciona 5536, 198, controle, voo 1192. Voo 1192, que eu tenho muito correto, 1111, chama pronto. Thank you. Estou no 972, essa é a notificação via chegada Mário, desce para o 050, ajuste o tímetro 1011. 1011, para o 050, pode quitar, 972. Caso contrário, terá que ser efetuado um novo plano, 9797. Autorizado, chama táxi. Chama táxi. Táxi via pátio 1 no índio até o ponto de espera 118 do Fumano 5, ajuste no 011, bom ano. Pátio índio, ponto para 295, 1011, ajuste. Obrigado, bom dia. Salvador, voo 1192, bom dia, posso estar até 10, pronto. vento 080 graus, 0 menos. Realizado LR, decolada 10 ou 11,92. Bom dia, cheque trem, autorizado pouso, pista 1-0, vento 070 graus, 05 nós, informo chuva leve. 7 de pouso, 1972, cheque atrasado. Já possui o seu novo plano, pronto cópia? 97, 17, autorizado Goiânia. via 3017, após conforme rota do plano, nível 380, decola da 10, primeira curva direita, segue perfil de saída arbor Elefa, aciona 5555, controle 119 decimal 8. Sala 02, por gentileza, confirma se a pista encontra-se molhada? Negativo. Gente, na minha escuta, libera a direita, segue via Alfa Juliette, posição 62, parte 1. Muito bom dia, o TAM 3520. Última você 35 na frequência 12685, alterno 12545. 12685, 2545, gol 1192. Bom dia. T520, de acordo com o TAM, a Caju encontra-se fechado das 8 até as 14 de lua. Das 8 às 14 de junho, apenas para informação, ok? Aguarda o instante, copo 3520. Certo, obrigado. Alô 972, autorizado ingresso, portão da luz, né? O ciclo é zero, pronto, copia. São 3520, pronto, copia. 3520, pronto, copia. Obrigado. 3520, autorizado Aracaju, via Golf 677, nível 170. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue PC, saída Conde, aciona 0260, controle 119, decimal 8. Golf 677, nível 170, decola no 0, curva esquerda após. Perfil da Conde 0260, 198 para Aracaju, só 3520. 3520, com derramado correto no portão 1, reporta pronta. Chama a dessa, obrigado. Autorizado táxi via Índia até o ponto de espera, lá 118 do sinal 95, ajuste no 011, bom voo. Até o ponto de espera, 285, aqui no 011, no final de espera, está passando aqui. 797, boa, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 020 graus, 03 nós. Alinha e decola, pista no zero, alinha e decola. Controle 119, decimal 8, boa viagem. 198, boa noite, 097 na frente. Salvador, boa noite, 097 na frente. 097, 97, contato radar na decolagem, Montenegro, voo 380, via saída rápida. 380, via agora, azul 97 na frente. Roger, stand by to clearance, Ocean Air 6313. Roger, stand by. Where the flight plan was sent? Okay, just a minute. Tower. Where was still at the flight plan? Tá 3520 no porto 1, coordena com a equipe de sala, chama táxi. Chamará táxi 3520. Del Monte vai aguardando. Del Monte vai aguardando, o 973. transmissora? 313, prossiga. Entrei em contato com a sala S, a mesma informou possuir uma DLA das 0301 Zulu. Não possuía nenhum plano das 0510. Peço que entre em contato com a companhia para a mesma checar, ok? Ok, vou pedir para entrar em contato aqui, obrigado. Autorizado táxi, Via Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, reporta pronto. Ajuste no 011. Reportará pronto no ponto de espera da 010, na 019, ajuste no 3531. Salve Salvador, eu tá voltando e antigol. O Ian.